seu pouso e está ciente da esteira de turbulência. Entendeu, será que é a transição? Só autorizado por posição, tá? Autorizado por posição. autorizado a linha manter pista no 7. China 3. 6387, sendo recife 2835, alternativa 2318. Charles Wentworth, the manager here, to call the number 400. He's in line to get back to the station. Passou de truco, vai direita para a 280, para a 280, seu limite será a magnética 085, que sim, receber comunicações, rua Duna e completa o procedimento elétrico direito a 290. Essa 085 de Simbra, do MDB de Simbra, fez as comunicações após a ação de Duna e completa o ILS aqui na pista no zero. Ajuste em Salvador no 09. 08, Mike Miguel. Decolou, cruzando agora 1000 pés, passando proa. Mike Delta, contato radar, mantenha isso até 3000 após direita, proa de arma, segundo nível de voo 402. Tá passando Mike Delta, formação de tráfego, tráfego 3 horas, 8 milhas, está no rumo noroeste, a 3000 pés, é um passado do igual. Ok, estou ciente, estou vigente, irmão. Muito obrigado, Mike Delta. Suíte, deixa para 2.000 pés, o Augusto Salvador no 09. Salve, meu nome é Suíte, curva direita para o 020, limitado pelo ônibus. Dois controles, prossiga. Gente, Guardião 02. Planta Paguagem, Papau 1928, tenta acertar o curso do lote, curva direita, proa 070, autorizado final de procedimento de evento, depois da pressão 0, resposta estabilizada. Leonardo chamando o controle, poderia confirmar o Juliette Costa? Juliette, então, a sua parte, autorizado no 05. Confira o tipo do documento. 182, copiado. Reporte, faça o lançamento. Quais não, 02, poderia confirmar o local que abandonou o sobrevoo? Tente, o Guardião 02. Reporta 7 milhas fora do. 7 milhas para o aeródromo de condições. Tango Mike India Alpha, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundário 288, com voo. Tava Suíça, estabilizado? Tava Suíça, chama Torre, número 8, decimal 95. O avião 02 passando encerrado no momento. O avião 02 controle. Encerrado no momento. Posteriormente pouso. Até o regresso. visuais que prossiga para a Serrada inicialmente, Guardião 02. Decolou da pista 1-0 agora, subindo para 2.000 pés, marcando a proa, Guardião 02. Romeu November Oswitz, tocou e remeteu 04, mantém a proa, subindo para 2.000 pés. Chame o controle de Salvador, 120, décima 8. Informação de tráfego, helicóptero, sentido contrário, meia dúzia de milhas, no litoral nordeste, sobrevoando a Estrada do Porco, 500 pés. Sentido tráfego, chame o controle de 208, na número 6. Sente o novembro Oswitz que mantém o eixo até 2.000 para a nova decoração para a final do LS da pista 1-0. Novembro Oswitz, contato radar com o município, cruzando 700 pés, agora a 2.000. Seguro, vai ser por sul da erosão. 174, autorizado a linha manter pista no zero. Eu acho que curva esquerda na Prua 290, Prua 290 limitada pela magnética 140 do NTB de 5. Eu perdi as comunicações após a magnética, nós somos uma e completa o procedimento elétrico que seja feito no lugar. Salvador, passarela 9805, boa tarde. 9805, contato radar, chuva via, sai da Coral no Bravo, número de voo 180. 80, passarela 9805. Quanto procedimento será efetuado? Senhora, você pode voar Coral, senhor? Estou ligado, Coral, meu Deus. Presente, Coral. Senhora, Dona Sete, aguarde para ingresso, acho que é mais tarde. Valeu, suíte, esquerda, Prua 270. Esquerda, 270, limite de chamamento. Informação de tráfego, Alfa Terra 55, uma milha e meia aproximadamente da cabeceira 28, mantendo entre 200 e 500 pés. O tráfego tem prioridade, está em patrulhamento no litoral nordeste de Salvador, mas está ciente que não deve interferir nas decolagens. Autorizado decolar. 190 graus, 109. Traço sem interferência 102. É 355. Mantenha a posição. para ver os nossos, intenção na parte do Grande. Autorizado, aproximação para o pátio do Graé. Observe que tem um Serra Quilo 7,5 alinhando na pista 1-7. Chame Nacional, Guardião 02. Fecho do tráfego 1-7, informando Nacional, pátio do Graé, Guardião 02. Dan 9074, decolou 1-4, chame controle 1-2-0, decolou 8. 1-2-0-8, pé 9-0-7, passou uma boa tarde. Boa. Boa tarde, pé 9074, na Tango 1, calibrando o limite antes. Pé 9074, contato radar da colagem, subida número 320, mantendo a reta até 4000, após direto, lida. Pé mantém o eixo de decolagem, até 4000, após voa lida, pé 9074. Juliette, sua papá, reporta cruzando 35007. 20 quilos de luz, região de informação e alerta, controle de espécie de tráfego para informação, considerando o fuso 1826 em Caruca. Posto este, completa a curva à esquerda na rua 230, limitado pelo lote. Papá, confirma o escudo. Vida e Fax, chama para ingresso, pista no 7. Sete uniforme, Papá. Vendo a suíte, completa final, chama a torre agora 1 no 8, 3995. Oi, Salvador, nós vamos para a suíte, final da 1 no 0. Papa Romeu, novembro, a suíte, continua a aproximação para a curva 1-0, aguarde a autorização de curva. Informação na número 8, que você vai fazer no final do ato. Gente. Chamei a 355, informação de tráfego. É um helicóptero. Helicóptero 76. Está cruzando 3.310, rumo nordeste. 3 milhas aproximadamente, se afastando de Salvador. Autorizado de falar. 1-1-0 graus, 1-0 a. Dois de cinco está autorizado até 4.10, do ajuste Salvador no 09. Autorizado, a minha irmã diz que está na terra. Sétimo até a ponta de terra. Procedimento, novembro da suíte. Após a remetida, qual a intenção do próximo procedimento? Após a remetida, nós vamos para o curso, tem que fazer o setor, a gente vai fazer o número. Após a remetida, subiu para 2.000 pés e aguarde transferência de controle e comunicações, mantendo a proa. E aí, está para 2.000, mantendo a proa, nós vamos para o curso, agora vai transferência. Chalé 6355, decolou os 22, chama o controle de Salvador, 120 decimal 8. 108 com controle, obrigado. É 3.45. Chalé 6355, contato a ordem da decolagem, suba via Salvo 1, nível de voo 360. Subindo via Salvo 1 no 6355. Chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundário 123, decimal 8, com voo. Peço 123, decimal 8, com voo. LE355, autorizado Leda. Leda na prova, LE355. Na MDA, não é isso? Sendo expedidas comunicações, em Conde chama Aracaju 120 decimal 3, da semana em curso. Para 2.000 pés, aguarde transferência de controle de comunicações. 7, 2.000, mantendo a prova, na Vambora Sul. autorizado 3 mil pés, o ajuste Salvador permanece no 09. 3 mil pés, 300 pés, o ajuste Salvador no 09. Aguarda autorização de pouso. A gente já tinha no 09. aproximado 57 milhas a sudoeste de Salvador, tudo na via nível 180, chama ideal, frequência 120, decimal 1 no bom voo. Completa a curva à esquerda na proa 280. Limite a magnética 140 de cima, seria comunicações, rua Duna e completa a final do Eletro Express. Tudo na via nível de voo 340. 340, vou esperar. Atacando o Yankee Uniforme. Chama agora o centro Recife, frequência 1, 2, 5, decimal 1, secundária 1, 2, 8, decimal 3, 5, bom voo.